beber. Vai, meu pequeno, por favor, sem na janela. Não, não vou, vai bater na casa dela. Vai, meu bem, por favor, sem na janela. Não, não vou, vai bater na casa dela. Vai, meu bem, é tudo mal entendido. Eu pode ir lá porque ela veio perguntar qual é. Sim, e daí que precisava acertar. Vai, meu bem, por favor, sai na janela. Não vou, vai bater na casa dela. Vai, meu bem, por favor, sai na janela. Não, não vou, vai bater na casa dela. Olha aqui, já tô ficando nervoso. Eu já falei que meu amor é todo seu. E se você não essa ciumeira. Vai, meu bem, por favor, sai na janela. Não, não vou, vai bater na casa dela. Vai, meu bem, por favor, sai na janela. Não, não vou, vai bater na casa dela. Se você pensa que já estou convencida, vai tirando seu cavalinho da chuva. Coitadinho, quer que eu abra a janela? Basta só você pedir. Dobrei, abre e foi. Pra lambiscar e abrir a dela.